Paz do Senhor. Olha, eu espero que você tenha um amigo bem chegado, porque eu tenho um muito chegado, tem total liberdade comigo. Aliás, hoje, quando eu peguei o microfone para gravar essa mensagem, ele pediu para eu parar, eu parei e ele me disse: olha, não seria uma boa ideia hoje você perguntar aos seus ouvintes se eles já sabem que só Jesus Cristo salva? Quem tem Jesus e morrer está salvo, quem morrer sem Jesus está condenado? Se eles sabem que na Bíblia está escrito que ao homem é dado morrer uma vez só e depois disso vem juízo? Se enquanto eles estiverem ouvindo essa mensagem, ou logo depois, eles morressem, ou Jesus já viesse buscar a sua igreja, será que eles sabem para onde vão, para onde irão passar toda a sua eternidade? Eu achei uma boa sugestão e um dia eu vou te perguntar isso. Mas até lá, pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.